Thank you. Thank you. 5-1, a senhora indo no pátio 4, o senhor para o táxi. Identificação, permanece o vigilante radar, autorizado de escuta via, cercada por mais de 1 para 2 no pé, o agente 10116, está autorizado o procedimento ILS X-Ray, é personalizado no curso localizador, o gol 1160. O médico do Rio, autorizado táxi, se chame na interseção para ingresso. Autorizado, aliás, decolar, pistão 7, o vento 1,00 graus, 1,2 nós. Eco do Lu, decolou aos 4-0, no farol de Itapuã, transfere o controle, 1-0-8. 1-2-0-8, no farol de Itapuã, Mike Eco do Lu, Flávia. contato com a Sierra Leone mais de absoluto e quando possível forme o seu estimado pouso. Alô 059, copiado. Papai Romeu, mais de absoluto, reporte de onde você der. Complexo LF, sistema feira de controle, em 31.95, bom dia. Se reporta ali para a coordenação e pouso na plataforma, é a classe que recebe no setor até reportado, que é o Congresso, conforme o meu, mais que é a coroa. Autorizado por 10, vento 090 graus, 09. Ele pôs 90, vou no 90. 1-0. Coordenar junto ao centro, nível 360, agradecendo. Marcos Federal, Sérgio Tocinho, está presente a final, já presente, autorizado mais direto Libra, está presente a final da Botafogo Natal. Vamos Libra, está presente, o Pena, 31 Federal. Autorizado o conforme, subida ao nível 360. Está presente o ar direto Mótima. Está presente o ar direto. 360, voando Mótima. O pé, 3169, muito grato. Aeronáutica tendo contato com o seu Salvador, Carlos Rogério. Salvador, bom dia, China 3, 2, 3. China 3, 2, 3. autorizado pouso no zero, vento 070 graus, 12 nós. Sobre pouso no 06323. Chame o centro do CV, frequência 128.35, alterna 125.10. Primativo, 128.35, a primária. Estrutura a circulação com voo até a próxima. Autorizado táxi, chame na Taxi Hotel, Fox Eco Sierra. CNM 323, no solo ao 05, direita 1, 2, 1, decimal 9, solo. 1, 2, 1, 9, direita 63, 2, 3. bom dia. Ação de identificação, permanece em vigilância radar. Autorizado via chegada bombe. Desça para bem velho, ajuste no número. Correia. Ou dois anos da zona. Então, ali, mantém a costuma zero. Decolou 1-0, por via direita agora, segue via corredor Chegue, Dural Sul, reporte para o cruzamento da final da 35. Gente, com a direita, o corredor Chegue passará o cruzamento da 35, Fox FCA. 1202 Small Wheel. Salvador 120, Ford, Fox, Capitã, obrigado. Subiu em um mantendo no céu, pelo que eu já a porta está vendo para olhar para a passar a 2 horas, vai ser aqui. Pelo céu, até outra vez para olhar para. Eu não dois, mantém o peso da subida.